mar. Só deixa eu te contar o que eu passei por lá. Mas ainda fico impressionando com as coisas da cidade. Aqueles manos se foram, chegaram outros se foram. Pra onde foram, ninguém sabe, ninguém faz. Anos e anos da correria, vai, leve, traz. Anos e anos da correria, vai, leve, traz.